En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a Brasil. Durante toda esta segunda-feira ocorre o julgamento da presidenta Dilma Rousseff no Senado Federal em Brasília. O dia histórico para o país, que vive o segundo processo de impeachment da democracia recente, começou com a fala da presidenta eleita. Em seu discurso, Dilma falou sobre a sua biografia, das torturas sofridas durante a ditadura civil-militar no Brasil, reconheceu os erros na condução de seu mandato e reiterou que entre os seus defeitos não estão a deslealdade e a covardia. A presidenta reafirmou a tese de que o impeachment se consumado é, na verdade, um golpe de Estado. Ela lembrou que os golpes sempre fizeram parte da história política do país. Citou Getúlio Vargas e João Goulart como exemplos de governantes que sofreram as consequências por ferir interesses econômicos da elite brasileira. Dilma disse ainda que a violência do preconceito e as agressões verbais a atingiram, mas que a disposição de luta da população foi forte. Ela destacou especialmente as mulheres como fundamentais para sua resistência. Citou a misoginia e o preconceito que se mostraram nesse processo. Durante todo o dia, Dilma está respondendo às perguntas dos senadores. Ainda agora pela noite, ela continua no Senado Federal respondendo às perguntas dos senadores durante o processo de julgamento do impeachment. A expectativa é que a sessão se estenda um pouco mais. A votação final que definirá o impeachment deverá ocorrer na terça ou na quarta-feira ainda desta semana. A presidenta será condenada se 54 dos 81 senadores a considerarem culpada pelo crime de responsabilidade ao editar os decretos em avaliação no processo de impeachment. Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.